Ok, frequência 1288, Antena 3325, boa viagem. Ok, X direto 288, 3325, obrigado. TP 5219. Ok. Guardando. Cadona 0, pronto. Autorizado, chegada bom, desça para o nível 0, questão para 4 mil pés, ajustou o time, então 013, vigilância em radar. 4 mil com 23, o nome é 01, identificou. Nível de voo 370, via para o Whisky 58, subida pouca pressão Aracaju, curva esquerda após a decolagem, 5042 ao controle, 5042 ao transponder, 119.8 ao controle. Autorizado, Recife 370, saída Puca, Aracaju, curva esquerda na, após a decolagem, transponde 5042, controle 198. Fala, boa tarde, voo 925, formação Tango. Está confirmando a frequência do controle 198, azul 4206. 198, transponde e confirma 5042. Nativo, 5042 é o código, correto, chambra, posicionado. Reposto, posicionamento. Então, 3567, pronto para cópia. 3567, pronto para cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 380, via peso Luno 7, subida, gole, transição ao fito, curva à direita após a decolagem. Gole ao fito, curva à direita. Acionando o código 5044, 5044, controle 198. Afirmativo, 380, autorizado para Brasília, saída é Golio Fito com curva direita pós, 5044 no transponder e 1198 é o controle, TAN 3567. TAN 3567, cotejamento correto, sempre a puxa acionar. Chamará a puxa acionar, 3567. Salvador Gol no 856. 1856, pronto para a cópia Recife? Autorizado Recife, nível de voo 390, via para o Whisky 58, subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, 5043 é o código, 198 é o controle. Autorizado Recife, 390, Puca, Aru, Andrew, depois curva esquerda após a decola, 5045, 198. 7, decola os 2-2, controle 119.8. 198, 1077. Ativo, senhorita, 390 autorizado, Bucarus, Upper Whisky 58, curva esquerda, 5043, 198, gol 1856. 856, cotejamento correto, chama para a puxa, senhor. Chamarei. Controle, boa tarde, gol 1077, está passando 1800. 1077, contato radar, supo nível 360, perfil da El. 360 da El Perfil, gol no 077. Alugou no 925. Controle Salvador, cordial, boa tarde, Webjet 6720. 6720, contato radar, desça para nível 050, chegada Bonf, ajustou o time, tô no 013, vigilância. 050, chegada Bonf, 1013, Webjet 620. Ono 925, pronto para cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pêsulo 17, subida gole transição ao cinto, curva direita após a decolagem, 5573 é o controle, 1935 é o, 5573 é o código, transponder, 198 é o controle. Estimativo, autorizado Salvador, autorizado Salvador Brasília, nível 360. Pêsulo 17, gole o fito, decola da 10 com curva direita, 5573198. Foram 925. 925, atendimento correto, já para posicionar. 25. Da 19 no curso do localizador. Frente aproximação, chame 286, bom pouso. 1186, pá. Boa tarde, o cara já 19 foi aliás a 10 milhas. Carajá 19, boa tarde. Complete a aproximação, reporte avistando, número 1 para pouso, vento 190 graus 089, ajuste no 013. Reporte avistando no 013, Carajá. Carajá 19, visual a 1610. Fiat, Carajá 19, tem autorizado pouso pista no 0, vento 190 graus 08 anos. Livre pouso na 10, Carajá. Passa nível 60, chama centro Recife, frequência 1288, até 3325, boa viagem. 2283325, 1077. Voo no 61, desça para 2000 pés, ajusta o altímetro no 013, informe o localizador. 2000, 1013, informará no localizador, no 601. Além de táxi. 25. Sim, está no pátio militar ou no pátio de autoridades? Livre acionar, sempre niche táxi. O cara já direto no hotel? Afirmo, Carajá 19, seu solo 30, 30, Tec, reporte pista livre. Reportar a pista livre, autorizado para o Carajá 19. IP 54 no 5, solicitou pushback acionamento, pátio 3. Autorizado, chama para início de táxi. Autorizado, chegada Mari. Desça para o nível 050, estou time, estou no 013, vigilância a dar. Tamari, descendo para o 050, solicita fazer o sinal do ILS Whisky. Do quê? Separa o pátio militar. Sim, estou estacionando em frequência, Carajá. Em frequência, até já, companheiro. Até mais. C20 pode prosseguir na descida? Desça para 3.000 pés, ajustou o time, tem no 013. 3.000 no 013, C20. Localizadora no 601. 601, complete a aproximação, chame torre 108.6, bom pouso. 8.62, é bom. Jet 6720, desça para 2.000 pés, informe no curso localizador. 2.000, reportará no curso 6720. Oi Salvador, boa tarde, igual no 601, localizador da 10. Coro 601, boa tarde, reporte avistando, número 1 para pouso, vento 190 graus 089, ajuste no 013. Só segue na aproximação, ainda não avistou no 601. Reporte avistando. Portará. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alpha, ponto de espera no 019, décima 612, voo 9925. Salvador Azul, 4206, prospeccionamento na ponte 9. 4206, autorizado, chama para início táxi. Chamaremos. Oi, Salvador, muito boa tarde, Gono 925, quanto espera, 10, pronto. Gono 925, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo o ponto de espera, 10, Gono 925. Gono 601, tráfego obstáculo, tem autorizado pouso. Vento cruzado sul, 0629. Pouso autorizado no 601. Do Leão 7 Alfa, Pantera 286, boa. 25, pós a passagem do 737 da companhia na curta final, ali mantém. Pós a passagem do 737 da companhia, ali mantém no 0, gol no 925. Solo 7357. Condor 23, chame agora a torre em 18 meia dúzia. 3567 está aguardando apenas a passagem do trip à retaguarda para iniciar o pushback no 5. Afirmativo, após a passagem do trip, está autorizado? Afirmativo, está autorizado. Ok, aguardando a passagem do trip, então, após iniciar o 3567. Está autorizado. Puxa, Sebastião, tem destaque. Autorizado, 426, tá pronto o táxi, POB 105, autonomia 0325, alternando Maceió. Gente, azul 4206, atualizado o táxi até através do portão 612, chame lá. Até o portão 612, 4206. Solo Salvador, boa tarde, bom nome é 01, de drop sem uso, está a passar. 601, no táxi autorizado de Alfa, reforço antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 601. 35495. 35415, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém, 5415. Condor 23, condições na medida do possível agilizar manobras na cabeceira 10 para decolagem? Afirmativo. Ok, ciente. Então está autorizado ingresso na pista, reporte alinhado próprio. Reporte alinhado próprio, agilizando o ponto. Azul 4206 tem condições de ingressar via Juliette, Alfa? Afirmativo. Desalocalizador, localizador, 6720. Completa aproximação, chame torre 1086, bom pouso. 186, até já, obrigado, minha saída. Bom, no 612, desça para 2000 pés. Estou tímido no 013, forme localizador. 2000, reportaremos localizador, no 612. Bruno para pouso, informarei pista livre. Aeronave Embraer 45 da Força Aérea, alinhando para decolar 5, autorizado. Vento 190 graus, 089, ajuste 1013. 1013, reportará visual, 6720. Gol 1925, decola aos 39, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde, bom serviço. Gol 1925. Muito obrigado, bom gol. Obrigado. 856, estamos 3 para posicionamento. Autorizado no 856, chama para início de táxi. Obrigado. 360, perfil Gole. Perfil Gole, ascensão 360, gol 925. 089, condor 23. Iniciando o condor. Tango, Oscar Papá, boa tarde, ação e identificação, autorizado, chegada, bom, desça para 4 mil pés, estou time, estou no 0, no 3, vigilância e radar. Para 4 mil, com 1 no 0, no 3, chegada, bom, Tango, Oscar Papá. Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Juliette, Alfa, 18.6, 35 mensagem. Rono 601, tá visual, conta? Afirmativo. Após ingresso do TAM via Juliette, o senhor ingressa via Juliette para o portão 7. Ok, o TAM vai ingressar na Juliette e a gente vai ingressar depois dele para o portão 7. Isso mesmo. Manter proa 230 por 10 milhas para evitar formações. Autorizado. Obrigado. 4206, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém, aguardando para decolagem do 4206. Condor 23, decola aos 40, controle 119, decimal 8. 98, boa. Boa. Avistou, mensagem 20. Tráfego avistado, mantém autorizado pouso no 80 graus, 089, pista no 0. 6720, livre pouso, 10. Trip 5405, após a passagem do 737, o Webjet curta final, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 05415. Galeão. Já do Galeão, nível de voo 360, via Peruís 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, a posição Group, Golf Romeo Uniforme, Foxbox, Upper Zulu 14, Tokin, após processo. Após decolagem, curva direita na subida da EL, transição Leda e após o fixo Bidev. 5053 é o código, 1935 é o controle. Ali mantém o trip 5495. Controle 198. Estimativo, cotejamento correto, tá pronto para acionamento? 21 no décimo 9. Ao livrar direito no 219, 670. Do aeródromo, ajusta o altímetro no 03, Vitor e Juliette. 23, aprovado Puka. Gente. Escutar. 6720, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, o 6720. Aeródromo operando com 1000 pés de teto e 8000 de visibilidade. Essa passada passando a pista azul, corredor ACS. Autorizado a presente prosseguir para o pátio de autoridade, reporte solo controlado, sem interferir com a cabeceira no zero. Trip 545, cruzada, decolagem, pista no zero, vento 210 graus, 08 nós. Gente, livre decolagem da 10, trip 5495. 196, 12. 12, prossiga na aproximação. Chame agora a torre, 118.6, bom pouso. Obrigado, já. Módulo. 135, 3 horas e 10, Salvador, táxi autorizado em dia, Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Alfa, 18.6. Azul. 1, 2, 1, 8. Reporte avistando, confirmando, ok? Afirmativo. Azul 4206, decola 5 autorizado. Afirmativo, 4206. Ali mantém preparados. Ali mantém, 4206. 35415, decola aos 44, controle 119, decimal 8. 119,8, é uma boa. Boa. 925, passa nível 1,60, chama o centro Recife, frequência 1288, alterno 3325, boa viagem. Voo 1925, chama Recife 288, negativo 3325, boa tarde, bom serviço. Salvador Approach Control, Brazilian Air Force 25, find 1-7-5-7-1-5-5, descend to 150, Tango Information. Brazilian Air Force 2591, Scott Ident, clear via Bonfa Live, correction. Maior alarme no Dispatch Level 050, current 81013, radar surveillance. Then via Mari Arrival to Flight Level 050, Brazilian Air Force 2591. Controle Salvador no Trip 5495. 5495 da Trip, contato radar, sopro nível 160, perfil da EL. 160 da EL, 5495. Avespa, mil pés, voo 1612. Gente, complete aproximação, Embraer 190 na rolagem, Palmaria pista livre. Vento 210 graus, 08 nós, variando de 180 a 210 graus, 10 nós e ajuste no 0 no 3. 7, 1612. Formando 2, pista livre, tem autorizado o pouso. Autorizado por zona 612. Paulo, posso do guardião? Certo, levando frequência, guardião. Toyota 3567, pronto no ponto de espera, visual com tráfego na final. Toyota 3567, após a passagem do tráfego ali, mantém pistão zero. Após ali, mantém 3567. Azul 4206, decola aos 47, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. 8002 para a Copa Galeão. Positivo, na sua escuta. Autorizado Galeão, nível de voo 380, via pelo ISC 50, BDEV, Upper November 857, após conforme rota do plano de voo, subida da EL, transição Leda, após o fixo BDEV, curva direita após a decolagem, 5061 Neo Controle, 5061 Neo Transponder, 198 ao controle. 80, conforme a rota do plano, também conforme 50 da EL. Leda? Então? Subida da EL, transição Leda após fixo BDEV. Da EL, Leda após fixo BDEV, 061, né? Transponder, controle 198. Direto se parco. 0 via rota, somente aerovia de uniforme 50, da EL, Leda, pós BDEV. Transponder 5061, controle 198. Correto, já posicionado. Parei, obrigado. Tango Oscar Papá, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 200, Tango Oscar Papá. Proa 200, Tango Oscar Papá. No 612, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, no 612. 90 graus, 109. Voo 856 ali, mantém cabeceira no zero. Ali mantém o 856. 10, limitado pelo localizador Tango Oscar Papá. 2000, limitado pelo custo do localizador Tango Oscar Papá.